Lembro de quando eu era menor no quesito beleza e pela idade. Passava batida até pelo talento, pouco sucesso, pouca vaidade. Era o menor que jogava uma bola, empinava pipa, dava grau de bike. Fazia tudo e tava envolvido, mas isso não era meu dom de verdade. É, menor de sagacidade, aprendi a ter a humildade, a coroa supriu por um tempo. Mas pude entender quando faltou a carne. Menor que sonhava, cantava um funk, mandava umas medley lá no Facebook. Lembro de ficar pedindo pros seis, comenta, compartilha, se gosta, curte. Quantos que deixou no vácuo? Quantos que não dava nada? Quantos me via descalço? Mandando uma rima na improvisada. Beat na palma, eu mostrava o talento. Eu sei quem tá comigo e quem é momento. Trampei pra caralho pra virar exemplo. Eu só plantei Deus que fez julgamento. É, e hoje o menor tá o porte. Hoje nós veste Lacoste. Lembro de ser bem magrinho, mas hoje elas pousam. Porque nessa porra nós gritamos forte. Hoje não bebo as copes, pode cair a siroque. Eu sei o que eu passei, mas vocês vão dizer que essa porra não foi meu talento e sim foi a sorte. Sonhei com a Romeu 1, hoje é R1 que eu quero, tem meu cilindrar. Essa letra foi só pra te dizer que o Kian era comum na quebrar. Que ninguém não dava nada, hoje paga mó rachar. Menor gigante que virou exemplo pra vários menorzinhos que acompanha de várias quebrar. É, sonhei com a Romeu 1, R1 que eu tenho meu cilindrar. Essa letra foi só pra te dizer que o Kian era comum na quebrar. Que ninguém não dava nada, hoje paga mó rachar. Menor gigante que virou exemplo pra vários menorzinhos que acompanha de várias quebrar.